Thank you.

de rádio para o canal, sinal na Rodésia. Até o estado, essa manhã, muito obrigado, que estão sete, vento 090 graus, com uma dúzia a nós. Ambiente, ótima manhã. para mim vocês capturarem via qualidade com a nossa transformação. Toma atenção, 340, tá 3663. Guardião, se autorizado, cruza aqui o 1735. Autorizado, guardião 06. A princípio vai manter o Litoral Sul. Negativo, a gente está com a intenção de sobrevoo da paralela até as obras do metrô, lá no Guanzo, com a região toda aí de obras. No presente, de correntileza, guardião 06, chama controle 20, decima 8. Gente, obrigado. Bom voo. No momento livre de tráfego, o próximo tráfego na aproximação está estimando por uns 2 minutos. Pode repetir, quantos minutos? O próximo tráfego está estimando por uns 2 minutos. Para que a gente possa Atena 121 do sinal 8. Pode chegar até o meu Deus. O 0060, última segunda, 0064. informação. Eu vou chegar na minha área de 0-7-0-8-1-0, tá? Controle Oxalé 6311. Mota para mim, 3-0. Qual é a sua torre da lenda? Ele é 3-1-9. Mas ainda você tem outra parte, onde quero que mostre a coisa? Para a ponte. Sim. Eu estou aqui no trem de Salvador, 1-0-1-4-2-3-3. Se tiver no trem de 0, se tiver aqui no trem de 0-1-4. 208, bom dia, obrigado. Controle Salvador, bom dia, gol 2065, salvo 1.